tema a ser colocado aqui hoje, o assunto, já foi falado outras vezes aqui, mas a gente vai tentar abordar de uma forma um pouquinho diferente. É karmas coletivos. Nós, para sabermos o que é um karma, nós temos que saber antes como é que funciona o karma, né? Porque nós temos que saber que existem, por primeiro de tudo, as grandes leis universais, as grandes leis naturais ou leis divinas, como alguns preferem. E a primeira grande lei divina ou natural é a lei da reencarnação. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, está lá, em várias colocações, em vários capítulos, a primeira grande lei, lei da reencarnação. E depois a segunda grande lei, a lei do karma. Ou, mais tecnicamente falando, a lei de ação e reação, que seria a mesma coisa que lei do karma, que seria, digamos assim, a lei do retorno. A lei de quem planta, colhe. O karma, na verdade, é uma palavra que vem lá do sânscrito, lá falado uma língua já que não existe mais há muitos anos, muitos séculos, né? Era falado pelos monges, lá do povo celta. Eles costumavam, então, falar sobre o karma através de culpa. O karma seria uma culpa assumida. Existiriam de formas gerais, o karma individual, que seria um karma específico a mim. Eu, por exemplo, posso estar queimando algum karma. A gente fala queimar karma. Na verdade, a gente está, digamos assim, estamos resgatando esse karma. De formas o quê? Algum sofrimento, alguma desilusão, às vezes alguma mágoa, ou às vezes até um entrever em família. É alguma coisa individual que está dentro de ti e que tu vai ter que resolver. De repente, um karma individual um pouquinho mais complicado, tu matou alguém numa outra existência com um tiro na cabeça, bom, bem provavelmente nessa ou numa outra existência futura, tu vai levar um tiro na cabeça. É bem assim a coisa. A gente não pode falar em meias palavras. Ou de uma bala perdida, ou de alguém que, por engano, ou alguma coisa te assaltou e te vai te dar um tiro na cabeça. É bem assim, é a lei do karma. Existem os karmas familiares, que não deixam de ser coletivos, porque existe toda uma coletividade dentro de uma família, né? Então, às vezes, quando existe bastante confusão, existe uma certa conturbação familiar, às vezes briga por terrenos, briga por terras, às vezes... irmão que não se dá com o irmão por anos e anos a fio, pai que não se dá com o filho, ou filho que não se dá com a mãe, ou irmão com a irmã, e assim vai indo. Então, se cria, às vezes, uma vida toda de pendengas por causa de picuinhas, pequenininhas, e são aqueles karmas que nós temos que resgatar. Mas só que, por causa, às vezes, da nossa ignorância, às vezes por causa da nossa falta de conhecimento, às vezes nós continuamos a ceder essas picuinhas, ceder essas pequeninas ciscos, né, no olho de cada um, e a gente vai levando, sempre criando, digamos, uma mágoa, e às vezes a gente cria certas mágoas e ressentimentos sem saber exatamente aquilo que aconteceu, e aí... aumenta ainda mais essa mágoa, porque tu não sabe direito o que aconteceu mais uma vez, e no fim a tua cabeça vai virar na tua cabeça um grande problemaço que tu nunca mais vai resolver. Por quê? Porque faltou somente uma pequena conversa. E existem uns karmas coletivos, então, uma grande quantidade de pessoas, às vezes, então, um problema mais violento, que, de certa forma, acontece aí o desencarne trágico de uma quantidade maior de pessoas. Exemplos, lá na Indonésia, se não me engano, lá 10, 12, 15 anos atrás, aconteceu lá um tsunami que matou, não sei, milhares e milhares de pessoas. foi um karma coletivo, sim. Segunda Guerra Mundial. O avião aí que caiu do clube aí de futebol. Mas a explicação, mais uma explicação lógica de um karma coletivo que esse não existe. Todos de uma mesma cidade, praticamente, do mesmo time, eles morreram todos por alguma razão. Por que aconteceu isso? Se nós formos ver no Livro dos Espíritos, e a explicação está lá, o porquê dos karmas coletivos, é porque, bem provavelmente, essa mesma quantidade de pessoas, essas mesmas pessoas, só que encarnadas em outros corpos, elas provocaram o desencarne deste mesmo número de pessoas numa outra pendenga, numa outra guerra, num outro acidente. E isso é explicável. Nós vamos explicar de forma técnica? Não. Não, porque para nós entendermos a complexidade dos engenheiros siderais para fazer com que tudo isso aconteça, a coisa não é bem assim. E tomamos aqui a liberdade hoje de falarmos sobre um karma coletivo que nós, no Brasil, estamos vivendo agora. E ninguém talvez perceba. É um karma coletivo. É o karma coletivo provocado pelo sistema prisional brasileiro. Às vezes as pessoas pensam que, bom, eles estão lá, nós estamos aqui, eles estão se matando lá dentro, nós estamos aqui fora e tudo bem, está tudo legal. Eles são da mesma categoria, são bandidos, uns são traficantes, outros são ladrões, outros são estrupadores, bom, tem aqueles que são chefes das gangues, estão matando os outros chefes, enfim, estão eles se matando entre eles, ótimo, está tudo certinho. Nós estamos aqui fora, beleza, tudo certo. A gente está pensando de uma maneira extremamente, assim, incoerente, porque eles, de certa forma, são nossos irmãos. Perante Deus, são todos irmãos. Eles estão sofrendo lá dentro, não sei quantas, qual era a quantidade de pessoas que estão hoje no sistema prisional do Brasil, eles já estão sofrendo um karma coletivo. Todos eles têm famílias. Ou será que nós pensamos que o pai, uma mãe ou um filho de uma pessoa que está lá dentro não sofre? Será que eles são totalmente insensíveis àquilo que está acontecendo dentro de um presídio ou de uma cadeia? Será que um filho não pensa no pai? Será que uma mãe ou uma avó não pensa no filho ou no neto? Vocês já imaginaram a quantidade de lágrimas, de sofrimentos que já aconteceram com essa história dessas atrocidades que aconteceram no sistema prisional brasileiro? E outro karma que sobra para quem? Para nós, a sociedade. Por que está acontecendo tudo isso? A sociedade de hoje, 2017, pleno 2017, é que está colhendo esse karma. Por quê? Porque algo foi plantado há 60, 70 anos atrás, que está sendo colhido agora. O que está sendo colhido agora? A ignorância de algumas pessoas lá 60, 70 anos atrás e não se importarem em educação, em inclusão social, em melhor... Não estou puxando o saco de ninguém aqui, não estou também, nem de forma nenhuma, defendendo aqueles que estão dentro dos presídios. De qualquer uma forma, nós não estamos aqui tomando o partido de ninguém. Mas se o nosso sistema educacional, cultural, brasileiro, e também não quero falar em política, fosse mais bem remunerado, se de 30, 40 anos para cá houvesse mais escolas mais capacitadas de ensinar aqueles jovens que hoje estão dentro dos presídios, eles estariam lá dentro dos presídios? Hoje, escuto o secretário de segurança dando uma entrevista na televisão dizendo que eles têm lá em projeto mais a construção de 6, 7, 8, 10 presídios que vão gastar não sei quantos milhões e milhões de reais. E Jesus Cristo, eu não escuto nada sobre a construção de uma escola, Jesus. As escolas estão se fechando, estão se abrindo presídios. As escolas estão se fechando, porque o professor não ganha nada, nem para sobreviver, nem para pegar um ônibus. Como é que nós queremos que as crianças que hoje vão naquela escola, lá a escola, sei lá, Dom Pedro II, que era uma das melhores escolas de Porto Alegre, e que hoje virou um pandemônio, como é que nós vamos querer que aquelas crianças que hoje estão estudando lá dentro, aqueles jovens, adolescentes, daqui 25, 30 anos, eles tenham as condições que nós temos hoje de viver numa sociedade normal, como nós achamos normal? Se 25, 30 anos atrás, lá desde a década de 60, lá na ditadura militar, em 70, houvesse uma maior importância na construção de escolas, na melhoria do salário do professor, numa maior importância na pedagogia da educação. Tem muitos professores, talvez aqui, sabem o que é isso aí. Pedagogia da educação. Isso não estaria acontecendo hoje. Então nós estamos passando hoje por um karma brasileiro. Estamos passando por uma situação em que nós mesmos, nós não podemos nos tirar aqui de como uma sociedade, porque de repente, 70, 80 anos atrás, quem é que pode garantir que nós não fomos um governante que colaborou para o fechamento de uma escola? Nós não podemos garantir isso aí. Os mais jovens aqui. Então, é toda essa questão de a gente levar em consideração aquilo que se plantou. Aquilo que se plantou no Brasil está se colhendo. E a gente fica assim, horrorizado quando a gente vê aquelas cenas geralmente bastante grotescas, né? Parece que a gente está voltando na Idade Média, né? E realmente, alguns deles parece que estão na Idade Média, agindo de forma extremamente mediana. Não aprenderam nada. Mas por quê? Ora, por favor, né? Eles tiveram alguma oportunidade? Hoje, as crianças, os jovens, estão tendo a oportunidade de daqui 20 anos não estar morando num daqueles presídios de que hoje o secretário de segurança está querendo construir? Fica aqui a reflexão, né? Para que todo mundo pense nisso, para que aquilo que sai lá da televisão sirva não somente de noticiário, mas sirva de reflexão e de ver o que, que realmente está acontecendo em torno de nós. E que nós não devemos ficar totalmente isolados disso, porque uma hora dessas vai sobrar rebarba para nós. Vai, sim.